da vazão. Deixo meu peito vazanteiro navegar no teu rio, coração. Deixa acontecer o meu amor. Eu não quero aceleração. Dança no compasso do meu corpo com o peso das tuas mãos. Tento acalmar minha batida, desacelerar meu violão. A velocidade faz lembrar o teu coração na despedida. Tão exato, há um pássaro à beira do caminho.